E está começando mais um DoorCast. No episódio de hoje nós vamos voltar a falar de Dorama. Mais precisamente, nós iremos falar do Dorama Anônimo, do eleito por muitos japoneses o melhor shoujo de todos os tempos. O tema hoje é a primeira temporada do Dorama de Hanyu Ridango. Eu sou Kako Ramone, eu sou o grande eu. Eu sou o Paulo Icari. Nada como jovens porradeiros para melhorar o seu astral. Próximo. Que bosta de apresentação. Que bosta. Whatever. Eu sou a Yuki e o Paulo terminando de assistir uma coisa. Ariana Itsuno. Yuki e F4 domina. F4 okay. É um monte de maluco whatever a viada. Foi mal, Bicate? O que, que faz F4 okay. No meu... O que faz F4 no meu teclado? Só um minuto, F4. Não, peraí. Ah, cara. Pode, mano. Não, vai se foder. Estou sendo cortado. Desculpa. Rodrigo, e a única função que eu vejo do F4 é fechar coisas. Então, depois de tudo isso, nós vamos fechar com o F4 indo para os e-mails. E-mails. Muito bem, jovens! Está começando mais uma sessão de e-mails e comentários do DoorCast. Estou aqui com Dona Yuki. Olá! Pessoa, depois que voltou, está gravando muito. Pois é! E pessoas estão felizes. Eu vou gravar só com a Yuki agora. A dupla era Kako e Paulo, agora é Kako e Yuki, pra pedir audiência nessa bosta. Vai ser foda isso. Ao menos você é mais engraçada que o Paulo. Óbvio. Se bem qualquer óbvio. Um é, né? Mas isso não é o caso. Um é. Recadinhos de sempre da nossa paróquia. Siga a gente no final de Articuno, o @DollarCash. 1000 seguidores no Twitter é cash de Sailor Moon. Curta a gente no Facebook, porque 200 curtidas é cash de A Ono Exorcisto. E 666... Não, 200 curtidas no Facebook é cash de Katekyo Hitman Reborn. 666 é cash de A Ono Exorcisto. Tá conseguindo... Invertei tudo hoje, né? Seja nosso amigo do Google Friends. Bora lá. Fala dos nossos parceiros, nossos chiles amigos. Eu estou falando rápido porque eu estou com pressa. Esse cast tá muito grande. É o Fairy Tail Blog BR, o melhor site para conteúdo de Fairy Tail, Juventude Animes, o Top 10 Animes, o Toku Bahia, o Conexão Animax, o Yokai Fan Sub e o Yokai Info, o Info BCC, o Animaster Mangás, a Mekai Anime, o Animalog, a Rádio Azamix, o blog daqueles feios do Kenjiro e do Luigi, o Ota Crazy Go Go. A gente tem como parceiro novo o podcast Level 01, que é de games. E agora temos também o Projeto X, que é o novo projeto do Mug e da galera lá. Novo projeto do Mug. Legal. Cara, é muito estranho ouvir isso. Os caras falaram de Dragon Ball no primeiro episódio. Temos cast, temos e-mails sobre o podcast 20... Quanto? 27? Ah, não, me irrita Hana no Amaeo Bukashi wa Madara Shirenai. Todo mundo chorando. Todo mundo chora, legal. Temos e-mails. Vocês choraram. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro é do... Eu não lembro de que é o primeiro, eu só copiei o e-mail, não copiei o nome. Gustavo Lima, e você? Ele disse que foi um cast muito legal, né? Foi muito engraçado escutar vocês tentando falar o nome do anime. É, todos queriam ouvir a resposta do Jin e se ele gostava da Mema, né? É, no dia que ela faleceu. Todos queriam saber a resposta, por isso todos se sentiam culpados pela morte dela. Mas ninguém percebeu que a culpa foi de todo mundo. E por isso mesmo tempo, a culpa não foi de ninguém. Todos ali poderiam ter evitado aquilo de alguma forma. E todos reconheceram esse fato. Por isso, eles ficaram tão mal. Cada um teve uma maneira de encarar a sua culpa. E um deles foi se vestir de traveco. Ou, da própria Mema. Traveco foi tenso. E pode ter sido. Porque ele ainda achava que ela vivia dentro dele. Não. Ou por querer que os outros reconhecessem isso. Tipo, ele, eu vou me vestir de Mema, cara. Pra que eles reconheçam que eu sou a Mema. Sério? Mas o ponto principal é que me fez gostar tanto de Anohana foi que falaram do final do cast. Não é triste, é emocionante. Muitos animes de drama e romance mesmo apelam para o que fazem o espectador chorar a qualquer custo. Geralmente, uma situação de morte ou despedida. medida, que gera tristeza. Eu tô lendo muito estranho, né, cara? Que eu não li antes. Mas esse não é o caso de Anohana, que não precisa desse tipo de artifício para emocionar o espectador. Quase não saiu. Foi o anime que eu mais me emocionei até agora. Cara, vai ver Saikano. Eu acho que você vai se emocionar um pouquinho mais. Porém, nem tudo são flores. E esse ponto também me remete à última parte, que é ruim de forma substancial. Você achou alguma parte ruim em Anohana, Yuki, antes que eu continue? Não. Vamos ver o que ele diz que é ruim. Que foi no último episódio. Se nos outros episódios a carga emocional é grande, no último episódio usaram a tristeza e a emoção apelativa para fazer com que quem está assistindo, eu ia falar o assistidor. Existe isso? Pra quem assistiu, chora. Se não existe, a gente inventa, velho. Eu sou o assistidor de anime. Parabéns. Anohana tem um estilo de drama perfeito. Tive que segurar o choro em todos os episódios, menos no último. Caraca, no último foi como eu banhei, assim, de lágrimas. Ok, eu não. Você é uma pessoa sem coração, Lazarenta. Que foi ruim para o resto do drama da história, mas ainda assim foi um final bom. Cara, eu não vejo isso assim, de um problema pra Anohana, pô. Não tinha como eles se despedirem da mesma, assim, uma carga dramática muito forte. O que ele falou que ele não gostou foi o que me cativou. Porque o que me cativou em Anohana, obviamente que eu já tava maluco em todos os episódios. Mas o que me fez bater palma e falar, puta que pariu, foi o final. A parte lá das cartas e ele gritando que acharam ela e ela gritando que ela tá aqui. Nego chorou ouvindo o cast, só aquela parte. Isso foi muito, mas muito. Aquela parte foi tão emocionante que quando eu fui retirar a parte do áudio do episódio, meu computador travou. Deu tela azul na hora, cara. Eu não entendi aquilo. Tela azul. O computador tá chorando. Caralho, cara. A equipe Juventude Animes. Eles falaram aqui, yo, pessoal do Dollars, já faz tempo que devo uns e-mails a vocês. Tava sem tempo pra mandar antes. Queria dizer que há umas semanas terminei de ver Paradise Kiss, que comecei a ver depois de ouvir o cast sobre o mesmo. Faz tempo que eu tinha baixado e tals, mas só pude ver agora. Minha reflexão sobre o anime e o live particularmente... Preferi o live action, mas o anime também é bom. Acho que preferi o live, já que tem um clímax mais pop em todo o cenário e em questão da trama em si, no live rola melhor. Cara, ele tá falando muita palavra live também. Pois é, né, cara? Tipo, a pessoa que escreve um e-mail de despedida, coloca vírgula, mas que palavra. Já no anime temos aquilo mais animado e engraçado, o que é perfeito para relaxar quando tá emburrado. Cara, você fez isso pra rimar e faltou... muitas vírgulas aqui. Pega um pouco do e-mail da Yuki lá, cara. Eu te empresto. Fica com vontade. Sobre o cast de CDZ, gostei da pessoa que não decorei o nome que defendeu o CDZ. Ganhou meu respeito. Alguém defendeu o CDZ, aquele cast? Sei lá, cara. Que não, cara. Yuki. Ninguém defendeu aquela bosta. Ninguém defendeu aquela bosta. Sobre a volta da Yuki. Minha volta! Ô, Kairi, senti falta da sua voz no meio de tantas vozes grossas. Claro, porque a minha não é voz grossa. Claro que isso não inclui a voz do Kako. Aí, ó, isso é uma sacanagem com minha pessoa. E vocês só estão falando isso porque vocês nunca ouviram a voz do Mudinho. Até claro. Porque ele é mudo, né? A voz do Kenjiro é mais fina que a minha. A voz do Paulo é mais fina que a minha. A voz do Kako é mais fina que a minha. Ó, olha só, cara. Qualquer a única voz que não é mais fina que a tua é do Rodrigo. Que também, né, se fosse... que pariu, tu era um gorila. Tu corria que nem um macaco. Com tanguinha vermelha do Chewbacca. Bom, era só isso mesmo. Espero poder mandar mais e-mails pra vocês. Sempre que tiver tempo, mandarei um. Falou. Essa pessoa não está mais com tempo porque ela não mandou mais. Pois é. Praticamente um japonês, tá ligado? Trabalha em fábrica. Chineses. O Kakashi Hatake, a pessoa que tem o olho só. Não, ele tem dois, é que o outro é o Sharingan. Ele diz assim: fiquei feliz em ver a Yuki de volta aos caches. Nada contra o Kako ou o Paulo, que gosto dos dois nos caches, mas estava muito sem graça. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Sim, Yuki. Senti de verdade a falta dela. Agora que ela voltou, vou voltar a acompanhar os casts. Porque, tipo, sem a Yuki eu não acompanho, eu não vou ver esses gordos falando merda de anime, né, cara? Que a gente Jimou estaria fora de questão? Sim, só porque você falou que só tem graça com a Yuki. Grande abraço ao Paulo, Caco, a Yuki e toda a equipe. Eles não decoraram o nome de mais ninguém, só o meu do Paulo e a Yuki. Ansioso para o próximo T+. T+ pra você também, cara. Aí ele pegou e mandou outro e-mail, né? Porque eu respondi, eu sempre respondo as pessoas falando que iremos ler, né? No e-mail ele pegou e mandou outro. Agradeço pela atenção, gostaria também de parabenizar toda a equipe. Acompanho há pouco tempo, passei por uma operação, caraca, ferrada, e fiquei um tempo sem ouvir. Tu operou do quê, cara? Tu operou do olho, cara? Colocou um xeringã? Aí, quando fiquei sabendo que a Yuki parou, continuei ouvindo, tá, vou fingir que eu acredito. Por isso achei a equipe meio down. Sei lá. Mas não foi uma crítica para desanimar o grande trabalho. Só expressar essa opinião mesmo, porque acho vocês legal. Legais é foda, Caco Rabo. Legais. Não, porque tô falando de com vocês. Mas tentei ouvir outros casts, mas falta uma que não sentindo de vocês, não entendi. Talvez falta Yuki nos outros casts, né? Pra você gostar. Pois é. Sei lá, curtiu de vocês, pong. Parabéns a todos e continuem sempre, porque terão um ouvinte pelo menos acompanhando sempre. Só se a Yuki estiver participando. Gosto pra caramba desde o primeiro que baixei. E qual foi? Quando eu comecei? Talvez, né? Começou com Death Note. Que bosta. Que merda você começou aí, cara. Que merda. Volta um pouco. Baixa Bakuman. Deixei de falar, senão vou... Tá confuso. Vou deixar de falar, senão roubo o tempo de vocês. Bom, era isso. Curto tudo, viu? Só acho que a Yuki dá um ânimo diferente pros caras. Porque ela é a única mulher, né? Tô todo banho de travesti. A risada dela eu acho bem maneiro. Também é a única coisa que ela faz. Afinal de contas, o apelido dela é Iena. Até semana que vem, quando sair um novo cast ou não. Tá, vai, sai sim. Ian Lucas disse... Cara, depois do podcast, em 3 dias, eu vi o anime inteiro. E na boa, foi um dos melhores que eu já vi. Eu quase chorei ouvindo o cast e me emocionei muito com o anime. Principalmente no final, quando todos leem a carta embaixo da árvore. Isso me marcou muito. Um super parabéns para toda a equipe. Cada dia eu me surpreendo mais. Foi um dos melhores casts que eu já ouvi. Se não for o melhor, valeu. O Wesley Souza pegou e mandou assim. Sou novo, venho por recomendação de uma postagem do Fairy Tail Blog BR, parceiro de vocês. E eu tinha acabado de chegar lá também, aí ó. Mexendo grátis do Ian Souza. Curti demais o cast, vocês são os filhas da 4 asteriscos. Que isso, cara? Você pensou, você tá jogando bola, o cara vem te dar um carrinho. Ô, seu filho de 4 asteriscos. Ele ainda colocou depois, eu censurei. Ah, ele se censurou, cara. Pode falar, a gente é filho da mãe. É. Filha da mãe, né? Porque filha tem da mãe. Filhos das mães. São 4, pô. Eu quase chorei escutando o cast. Cara, muito legal as jogadas de som que vocês fizeram. Não consigo encontrar erro no cast, com exceção de alguns áudios que estão muito, como posso dizer, muito bagunçados, difícil de escutar e que são dito. É culpa da net de quem tava rosteando. Yuki, não, foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo. Mas sem problemas. O áudio do Caco sem problema, porque a gravação é feita no meu PC. Só das meninas um pouco... Nossa, cara. Só das meninas e um pouco do outro rapaz. Por um minuto eu pensei que ele tinha colocado assim, só das meninas. Coitado do Rodrigo, né? Coitado do Rodrigo Viscaldi. Apesar de que ele também parece uma menina, né? Mas não, tudo bem. Puta que pariu, cara. Ele parece uma menina. Aquela voz dele. Gostei do cast, me fizeram ter nostalgia quando vi o anime. Que, por sinal, não tinha conseguido pegar a mensagem dele direito. Como assim, cara? Tu tava só assistindo? Desligou o cérebro, ficou babando. Não, que nem o outro e-mail dela. Não tava ligando? Não chorei nem sorri, fiquei com uma cara normal pro que fiz. Mas nesse cast vocês conseguiram passar a mensagem do anime. Voltei e revi o anime. Vi que ele contém a emoção dita no cast, cara. Perfeito foi demais. Perfeito foi demais. Isso aí. Todo mundo fala pra mim, Caco, você é um cara perfeito, foi demais. Um abraço para o Thiago, que comentou um negócio totalmente horrível. pra você, Thiago. Ele comentou, eu acho que a amiguinha dele, que a gente comentou num outro cast. Beijo, Cris. Abraço pra você. Que a gente pensou que era um cara. Então, cara, é isso aí, Moemoekyo. Se você quer mandar um e-mail pra gente, você vai mandar, porque você, sim, você vai mandar para o dollarspodcast@gmail.com. Agora você também pode mandar um e-mail pra gente, você acessando nosso blog, o dollarcast.blogspot.com. E lá você vai no menu, na página de contatos, e lá tá um formulário. Você vai, se você não quiser mandar, né, não quiser abrir o seu e-mail, você vai digitar, preencher o campo do formulário, escrever sua mensagem, enviar a mensagem, vai chegar diretamente no e-mail do Dollars e ele será lido no próximo cast. Viu, pessoal? Não tem nenhuma dificuldade em mandar e-mails. Pois é, eu quero ver o pessoal fã de Dorama mandando e-mail para o cast, sobre o cast de Honey Uridango, porque senão nunca mais será um cast de Dorama. Oi! Ah, por favor, mandem e-mail! Eu preciso de mais cast de Doramas. É isso aí, depois de tudo isso, fomos vir um cast gigante de Honey Uridango parte 1. E só tem parte 2 se vocês mandarem e-mail, então vocês se fuderam, mano. Mas mãe, que eu fomos. O dorama de Honey Uridango é inspirado no mangá com o mesmo nome da autora Yuko Kamio, que foi publicado em 92 até 2003 e é considerado por muitos no Japão o melhor mangá shoujo. E o Wikipedia, você não precisa colocar pra parentes que é pra meninas o mangá shoujo, tá? Obrigado. Os otakus agradecem, tem um bonde. Também tem um anime, né, de Honey Uridango. Tem? Tem. Claro que tem. Tem. Enfim. E tem vários outros doramas sobre Honey Uridango, né? O anime, ele é de 96 e contém 51 episódios e um curta-metragem. Este dorama que nós vamos falar, ele é de 2005 ou é de 2006? 2006, né? É, 2005. De 2005. 2005, né? Porque o concurso é de 2005, né? Começou em outubro de 2005 e terminou em dezembro de 2005. E também existem vários outros doramas de Honey Uridango espalhados pelo universo, né? Um deles é o Meteor Gunder. Tem coreano, essa desgraça, né? É, tem o Boy The Fury, que eu acho que esse aqui é o tailandês. Existe o Liu Xingyu, esse aí é chinês, né? Existe uma o nome mais estranho tinha que ser o chinês, né? E existe uma segunda temporada do japonês e um filme, mas hoje nós iremos nos focar apenas na primeira temporada desse dorama, que eu confesso que eu gostei muito. Cara, eu me diverti, mano. Minha mãe viu assistindo isso. É muito bom, cara. Minha mãe assistiu. Eu também, achei bem legal. Minha mãe sentou e assistiu o episódio comigo. Bora lá. Vamos começar com as polêmicas já. É melhor que Magis Kagaku, hein? É, sim. É. Assina embaixo. Todo mundo que tá aqui assistiu Magis K. A Yuri, você assistiu também Magis K, não assistiu? Não. Ok. Todo mundo que está aqui, menos a Yuno, assistiu Magis K e participamos do cast de Magis Kagakuen, certo? Das gostosas do Equipe 48. Uma delas já não está mais na Equipe 48. A líder, né? A líder saiu. Não é líder, porra, era só sempre. Que merda. Agora, de novo, pra enfatizar, a líder é a Takahashi Minami. Agora, pra mim, é a líder oficial, já que a Maeda saiu, que era a antiga líder. Bom, então. Rodrigo Biscardi, vamos começar por você. É melhor que Honey Uridango? Oh, é, Honey Uridango é melhor que Magis Kagakuen. Cara, certeza, Magis Kagakuen é uma merda perto de Honey Uridango. Cara, eu particularmente achei melhor que Magis Kagakuen, tanto que me prendeu mais, cara. Tipo, eu não conseguia parar de ver. Quer defender Magis K? Não, eu concordo. Magis K não é seu dorama favorito, criatura? Não, é Honey Uridango, porque assim, foi o segundo dorama que eu assisti, e por causa dele que eu comecei a procurar por outros doramas. Ah, mas eu nunca achei um dorama tão bom assim quanto Honey Uridango, e nem... Sério mesmo? Se alguém me perguntasse, Kako, você que é amigo da Yuki, qual dorama favorito dela? Eu ia falar Magis Kagakuen. Ou um litro de lágrimas, sei lá, mas... Um litro de lágrimas, porra, véi. Cara, eu li o mangá de um litro de lágrimas. Ah, eu também. Eu quase chorei lendo. Eu não. Imagina o Paulo no metrô de São Paulo lendo o mangá de um litro de lágrimas, segurando o choro. Cara, eu não vou chorar. Não posso chorar aqui. Off topic total, mas ontem eu tava lendo, foi o quê? Tenjotenji no metrô. O povo tava olhando como se fosse o cara mais pervertido do mundo. Eu tava com o Tenjotenji, tava vendo uma cena de nudez. Eu via, tipo, o povo olhando pra mim assim com uma cara, tipo... Caralho. A abertura de Honey Uridango é cantada pelo Arashi, né? O grupo Arashi. Menininhas estão gozando agora. Vixe. Menininhas fãs de Arashi estão gozando agora. Ou muitos e, menininhos e é, também, né? Esse drama é bom pra quem gosta do Arashi, porque tem o Matsumoto Jun. Que é o vocalista da banda, né? Um doce. Eu não gostei da abertura, sabe por quê? Eu achei que ele corta o clima completamente. Você tá naquele negócio denso, aí vem aquela música feliz, aquela abertura malhação. Aquilo é corta o clima totalmente. Que nessa parte eu concordo. Eu tava lá, aquele clima mó tenso assim. Daí de repente. Taran, taran, taran. Não, você sabe o que é o mais bizarro? Porque a porra da abertura te dá um spoiler. Que o Tsukasa vai se dar bem com a máquina do Tsukushi. Não é nem isso. Também. Mas que vai ter uma hora do dorama que vai ter um triângulo amoroso de ciúme entre a Makino, Tsukasa e Yurui. Ah, mano, isso é isso estava incluído no dorama. Não, mas assim, óbvio que você ia ter isso, que você tava vendo que ia ter isso. Mas, não, a abertura é que nem é o anime com o tempo, sabe? O Yurui chega, tenta afastar e depois a Makino tenta sair atrás do Yurui, aí o Tsukasa pega e puxa ela de volta, tá ligado? O drama desse jeito. O cara apaixonou pela primeira porque a mina era do contra. E depois ele toma um cruzado na boca e se apaixona mais ainda pela mina. Calma. Assim? Calma, whatever. Calma que a gente discute isso no drama. Que toca sempre nos episódios, sempre nas cenas assim, sei lá, a cena principal de cada episódio, né? Que é cantada pela Tsuka Ai. Então, alguém tem mais alguma coisa pra que assim? Alguém tem mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre o dorama? Não. Dorama! Pessoal, alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre o dorama? Não, então tudo bem, acaba por aqui. Valeu, até semana que vem. Falou. Seus recados, comentem. Deixe seu e-mail na saída e é nóis. Casa da sogra total, né? Cara, deveria existir um podcast Casa da Sogra. Bom nome. Tá criando um podcast, cara? Coloca aí. Casa da Sogra, bom nome. Começamos o dorama numa escola para riquinhos e uma garota pobre lá no meio. Aí as pessoas pegam e falam, nossa, eles vão começar a falar de Ouro Rush Club, não. A bimbo da vez é a Makino, o restante do nome dela eu não sei, Makino Whatever. Enfim. Makino Whatever, tá lá no RG dela, Makino Whatever. Deve ser legal na hora dela assinar, né? Makino Whatever. Whatever. A chamada José da Silva, presente. Makino Whatever, presente. Os pais pensando, vai se chamar Makino... Ah, whatever. O pai dela na cama, como é que vai ser o nome dela? Makino é o primeiro nome. Amor, qual é o segundo nome? Whatever pro segundo nome dela. Whatever. De repente, começa o moleque gritar pelos corredores da escola que aconteceu. Como é que é o nome que ele chama? Tarja Vermelha. E fala o nome do moleque, né? A Tarja tava menstruada na hora, enfim. Ah, legal. Bom comentário. Todos os alunos se levantam e vão dar cacete em um moleque que tá correndo porque recebeu a Tarja Vermelha. foram dar um cacete, foram bulinar o moleque, é diferente, cara. Não, foram dar um cacete, os caras bateram no moleque, mataram o Ferrari. Qual a diferença, velho? Diferença entre bulinar e cacete? O bullying é mais desumano. Ah, tá, então quer dizer que dar o cacete então é mais humano do que bulinar. Ah, beleza. Eu preferia apanhar do que ser bullying, cacete. Calma aí. Então você tá me dizendo que você prefere tomar uma porrada, sair com o olho roxo, com a boca sangrando, do que simplesmente o moleque olhar pra você e falar qualquer merda, porque agora qualquer porra é bolo. Pera. Pode, cara, eu vou te bater. E você não pode me chamar de desumana. Aí o que vai dar o cacete pra você. Cuidado com o cacete da Yuki. Ó, pera. Opa! Opa! Opa! Quando eu falei do bullying, eu pensei que já começaram a falar, não, então você tá... O que eu tô dizendo é o seguinte, fazer um bullying estilo do Dorama. Porque o bullying do Dorama é pior que uma agressão física, cara, na boa. Porque a pessoa de jogar lixo, jogar água em você, jogar aquele pãozinho velho rasgado, pão do demônio pãozinho lá, o pão velho, que tá... E aquele saco de abamaçou. Literalmente o pão que o diabo amassou, né, cara? Você comeu o pão que o diabo amassou e depois o cara chama seu melhor amigo pra te dar um cruzado na sua boca, eu acho que aquilo ali é mais desumano que você tomar uma surra naqueles quatro. Eu tava, ela merece. Posso fazer uma pergunta? Qual é a tara doentia que você tem por dorama com porrada? Essa porra é magiscar. Ela fica sentada enquanto assiste o dorama gritando porrada, porrada, porrada, porrada, porrada. Agora que falou porrada, porrada, a hora que a primeira vez que a Maki me encontrou com o Tsukasa, eu fiquei assim. A hora que ele começou a desafiar ela, eu fiquei, vira a mão na cara desse maluco, sua vagabunda. Cala a boca que a gente não chegou nessa parte. Yuki, o que que é a tarja vermelha? É um papel vermelho esquisito. Rapaz, é mesmo que é um papel vermelho. A tarja vermelha não, é um papel azul. Deixa eu explicar. É, tipo, eles colam esse papel no armário da pessoa e aquilo é uma declaração de guerra do grupo F4. Vai te deletar, vai te apagar, vai te fechar. Bom... E toda a escola, toda, vai bater no serzinho que recebeu essa. Essa declaração é, irei raspar você que nem uma garrafinha, se prepare. Você vai ser linchado pela torcida. Cara, se eu recebesse essa carta, eu ia liberar um macaco dentro de mim. Eu ia correr pra fora, ia pular um muro. Vocês nunca mais iam me ver na história das suas vidas. Se eu recebo essa porra, cara. Se eu recebo essa porra, eu vou na frente dos caras lá da F4, jogo o papel no chão e mijo em cima dele. Eu cago no chão e limpo a bunda com papel vermelho. Isso aí não seria mais vermelho. E limparia na cara do maluco com cara de macaco. Almost paradise, a timbunda tão no. O que é o F4? F4 é o grupo... F4 é uma tecla no seu teclado. Ah, chega essa droga! É, o F4 é o grupo dos alunos, filhos dos caras mais ricos do Japão. Aqueles que mantêm a economia inteira do Japão em pé. E, tipo, até os professores respeitam ele. Não, o cara é o diretor da própria... Até o diretor. O cara é o diretor da escola. Até o diretor da escola. Mas o Tsukasa não é o diretor? Não. Mas que é? Maldito seja a legenda que eu li aqui falando que o Tsukasa era o diretor. Cara, você tá confundindo isso com o Oran. Não! Você bebeu antes de assistir esse dorama, cara? Claro que não! Claro que não, ele tem que esconder a 51. Eu vi no, na legenda falando desse jeito. Que a escola é tão na mão deles que o Tsukasa é o diretor. Claro que não. Dita seja a legenda que a Yokai Animes usou. Ou dita seja o J-Drama Fansub. Continuando. Oxi, o DVD que eu tenho aqui do J-Drama Fansub também. Não tá assim não, tá mostrando que eles estão acima do diretor. Caraca, então eu tô bêbado mesmo. Continuando. Os caras, eles são os badass motherfuckers da escola. Pra mim, ele é o diretor, assim como a mãe da líder do Equipe 48. E... Calou a Cala sua boca, Caco Ramone. A gente tem como a F4, Mima Sakakira, que é interpretado pelo Abe Tsuyoshi, que ele é filho de um cara da Yakuza, não é? É. Aí a gente... Eu acho que é, cara. Nesse momento, no caso desse dorama, eu fiquei meio péssimo com o nome. Qual deles que é esse aí? É o que pega as minas mais velhas? Exato. Exato. O que pega as minas mais velhas. A gente tem o Ishikao Sorio, que é interpretado pelo Matsuda Shota. Nossa, não, peraí. Que é o que tinha cara de mongo? Nishikado Soujiro. Que se foda. Que é o cara do chá lá, né? Cara, eu não entendo. O chefe das companhias de chá, sei lá que porra que ele comanda, é um dos caras mais riscos do Japão. Eles tomam tanto chá lá. Sim, tá perguntando se lá os caras tomam chá. Cacete, lá tem grupo de chá. Você realmente acha que eles não tomam chá? Ele é tipo o quê? O Eike Batista do chá. O Ed Macedo do chá. Ele vai pedir contribuição também pro chá? Caraca, é porque ele tá no Japão, se ele estivesse na Inglaterra, né? Imagina se esse dorama se passasse no Brasil. Como seria o F1, só teria o Thor Batista lá. Não, pô, F4. Ed Macedo, Eike Batista, Silvio Santos e mais um aí. Um deles vem dele café. Valdomiro Santiago. Maluf. Maluf rouba mais fácil. Tarnei, tá na equipe. Edir Macedo, Eike Batista, Sarney e Silvio Santos. Que beleza. Meu Deus. Já pensou que bizarro, cara? A pessoa tá na escola, de repente, Lombardi, ele recebeu a carta vermelha. Isso aí, patrão. É isso, não, cara. A gente tem o Rui, que ele é interpretado por alguém. O Gurichu. Que ele é... O Rui, ele é filho de quem? O Rui, ele é filho de um dono lá de umas empresas muito top no Japão. Só que eu não sei que empresas são. Cara, o Rui não faz porra nenhuma na vida. Mas só que ele é um exemplo de... Ele é um exemplo de cara que eu gostaria de ser se eu fosse rico. Na boa, se eu fosse rico, nem ser rico. Se eu recebesse 1 milhão agora, eu iria na bolsa de valores, ia colocar na Petrobras e foda-se. Vou jogar tudo na Apple. Ou no Facebook. No Facebook. É que, tipo, tem um jeito na bolsa de valores que você, sei lá, recebe 20% do dinheiro que você aplicou. Facebook tá em queda, cara. Respeita, joga tudo, mano. No Facebook, cara. O Facebook tá em queda. É, realmente, o Facebook tá em queda. Já vai pensou, subir cara? Já pensou, cara? Eu invisto no Facebook, mas peraí, eu nem Facebook eu tenho. Bom, a gente tem o Tsukasa também. Qual é o nome dele? Dom Miyoji Tsukasa. Que é interpretado pelo líder. Ele é líder mesmo, né? Do Arashi. Você não vai discutir comigo. Cara, ele tem uma cara de idiota, mano. Na moral, a hora que olhei a cara dele, minha mãe quando olhou pra ele assim, falou, ele é retardado? Todo mundo olha pra ele e pensa se ele é retardado. Principalmente quando ele quer fazer de sério e fica dando risada, né? Ficando dando mongol. Quem falou que o meu treinamento é igual ao dele. Você é mongol também? O que é a família do como que é? Dom Miyoshi, né, o nome? Dom Miyoshi. Como é que... O que ela faz? Eles também têm várias empresas e são essas empresas que sustentam a economia do Japão. Ou seja, eles são os mais motherfuckers de todo o Japão ali. Cara, eu vou te explicar o que é o Tomiyoshi. Tomiyoshi é o Japão. Tomiyoshi não. Aquela veia que é a mãe dele é o Japão. O resto é resto. Não, o resto é resto. Vou explicar melhor. O Tomiyoshi, pra quem não conhece, é uma grande empresa de miyoshi, tá? Piada escrota. Até que venderia bem macarrão lá no Japão, né? Vende chá porque não vai vender macarrão. Cara, agora a gente já sabe que sustentou o Japão. Apenas duas coisas sustentam o Japão. Chá. Não, chá e você comprar apartamentos na cidade de Tóquio. Aparece um monstro gigante, um robô gigante aparece, destrói e o governo te indeniza. Sim. Pessoas vivem de indenização do governo japonês, cara. Os caras estão cometendo bullying com um pequeno garotinho e obrigam o melhor amigo dele a dar porrada nele. Essa é a regra da escola. Se você entrar no meio da F4, você está fudido, vai sofrer bullying de todos e tudo e de todos. Se você entrar, não. Se você, sem querer, deixar cair uma gota de suco no cílio deles, você já tá fudido, amigo. Ou seja, mantenha-se a 2 metros, no mínimo, deles. 2 metros? 2 metros é pouco, se mantenha do outro lado da escola deles. Como no telhado. Bom, a gente vai conhecendo a protagonista. Como é que é o nome dela? Mari? Maki no Tsukushi. Que é interpretado pela? Inoue Mao. Ela é pobre, né? Tá nessa escola de ricos. Aí a gente vai conhecendo ao longo do episódio que os pais dela fazem uma economia filha da puta pra ela poder estudar naquela escola. O que não é nem um pouco divertido. Porque pra eles são, né? Uma maluquice foda. A família dela é o pai, a mãe e o irmão. E eles se divertem fazendo economia. Mas é tipo, não é economia de, vamos comer só um pouco. Não. É vamos sentir o cheiro pra poder durar mais a comida. vida. E a alegria de fudido. Não, é engraçado coisa é que eles ficam jogando aquele joguinho de perguntas e respostas, né, daquele livrinho. E a Makino, ela trabalha numa loja de doces japoneses, né, com uma garotinha chamada Yuki. Como ele lembra também, é a chefe delas, né, aquela chefe whatever louca dela, a Kami. Yoko Ono. Okami-san. Aquilo, como já chamar de Kami, eu ia falar, cara, eu vou chamar de Kami-sama também. Kami-sama pode ser cruel, pô. Tem um personagem desse Dorama, cara, esse personagem eu odiei. Não, mas esse personagem é um bosta. Não, o cara que escreveu esse Dorama tem que apagar esse personagem por completo. O irmão daquilo. O personagem mais escroto que já criaram. Por que tem aquele personagem lá? Não, cara, imagina. Daquela família dela, eu acho que só o pai dela. Não, o pai dela também é legal. Dela. Mas eu descobri um jeito de fazer o irmão dela ficar legal. Eles deveriam ter feito um otaku pra ser o irmão dela. Um otaku bem antissocial, porque aí teria personalidade. O pai dela disse que ia fazer uma garrafa de 1 litro de cerveja durar 10 dias. Aí veio o irmãozinho dela. 10 dias! É isso aí, pai! Isso aí, pai! Palmas ao fundo, por favor, produção. Ah, não. Você não. Quem edita sou eu, fica quieto aí. É, a gente vai... tem a chefe dela, né, que a gente tem que falar, que é uma personagem, pra mim, é uma das mais da hora do Dorama inteiro. É verdade. A melhor personagem de todo Dorama. A chefe dela, ela é mais rodada que a professora da Madoka, tá ligado? Ela é mais rodada que caminhão de autoestrada. A patroa dela é uma louca. Ela se apaixonou por vários homens, né, que é o que dá pra entender no Dorama. Então, e entre os namorados que essa mulher teve, estão simplesmente John Lennon. Não, ela tá escrevendo os namorados dela. Uma vez eu namorei um cara chamado John. Daí as meninas, nossa, deve ser estrangeiro, olha o nome. Sua nome era Lennon. Sério. O Kami-san, por acaso você não é a Yoko? Você fica o resto dessa parte, eles ficam pensando, né? Será que é? Não, e o pior que passa, né? Cena como se fosse a Yoko Ono e o John Lennon na época psicodélica deles, né? O pior é que não parece. Então, ela também namorou o protagonista do... O Tokuatsu Raiyo. E, cara, ela namorou um cara da Yakuza, ela namorou um cara que foi preso, ela namorou um cara que matou um cara, ela... Um lutador. Ela namorou o mundo inteiro. O lutador, né? Como é que é? Rosto de tigre. Antes que eu esqueça de dizer, esse Tiger Master, o Tiger Mask, ele existe, é um anime, é antigo. Assim como o John Lennon. E o Otokuatsu Raiyo. Até mendigo já deve ter passado na mão dela. Cara, será que ela... Então, né, eu tava voltando pra casa um certo dia, aí eu tava passando por um baile funk. Aí não me diga, o Kami, Rodrigo, lá, não me diga que você pegou um mendigo, Rodrigo Biscaldi. Não. Insaciável. Chovão insaciável. Ah, patroa, será que ela pega alguém do dólar? Que giro, ah, que giro. Que giro. Ela é uma senhora de idade. Eu pensei no que giro. Ela é uma senhora. Ué, e o que é do tipo que o que giro gosta, pô. A gente volta pra escola e a Makino, ela começa a fazer amizade com uma garotinha rica chamada Sakurako. Não dava pra colocar só como Sakura o nome dela? Chama ela de Sanjo, porque o sobrenome dela é Sanjo. Ela começa a trocar uma ideia com a Sakurako, porque ela é aluna transferida, né? E quando a Sakurako se levanta do almoço, ela deixa o copo bater no líder do F4. Não, na roupa dele. Não, mancha a camisa. Tanto que depois ele tira a camisa e fica reclamando com muito drama. Ah, e se eu pegar uma pneumonia e morrer? Então você é gay. A donzela. Uma donzela mesmo, esse maluco. E se eu pegar uma pneumonia e morrer? Eu fiquei pensando, pneumonia não mata tão fácil, cara. Eu fiquei olhando pra cara dele assim, é um viado mesmo. Morre logo. Nas aventuras do Rodrigo na escola de riquinho, se isso acontecesse, eu ouvisse o negócio da pneumonia, só dava eu lá atrás falando, viadão. E correndo que nem um macaco depois, né? A Makino tentou defender, né, a Sakurako, porque ela ia levar uma porrada do Tsukasa. E você deve estar se perguntando quem são essas pessoas com nome de japonês, porque vocês não estão entendendo nada, ok? Porque o Sakurako é uma vadiazinha. Aí, calma, do início ela é uma menina boazinha e tal. Ela é uma piranha. Aí acha ela vadiazinha. Ela tem cara de piranha. Ela tem cara de gremlin, isso sim. Aí, aí quando a Makino abre o armário dela, tá lá a tarja vermelha. Pensamento de todo mundo na hora. Agora fudeu, corre que nem macaco. forma de macaco, vai. Eu não pensei nisso. Na hora que ela fez isso, eu falei assim, agora é guerra. Vou ver ela chutando bundas. Todo mundo começou a cometer bullying com ela ao ponto de jogarem água em cima dela com balde, né? Água não, cara. Jogaram a carteira dela pela janela. Jogaram um lixo nela. Aí ela vai até uma escada. Mesa que, dela. Que ela tem, mesa. Que ela tem costume de ir, né, pra gritar lá. E do nada uma pessoa reclama que ela tá fazendo muito barulho. E adivinha quem é? O cara do Sakamichi no Apollo, não? É. O cara do Sakamichi no Apollo. Ah, não, o pezinho mais fofo do R4. Posso dar mais uma nota do Rodrigo na escola de riquinhos agora? Pode. Fala. Então, se tivesse jogado minha carteira pela janela, eu tiraria um pano de piquenique, colocaria lá onde ficava e ia começar a fazer um piquenique no meio da aula. Chamava o cara do chá, né? Tipo, foda-se a vida. Ela começa a trocar ideia com o Rui, né? Dizendo que ela tá incomodando onde ele gosta de dormir. E ela começa a se apaixonar por ele, né? Ela é muito idiota, mano. Ela é muito trouxa, mano. E ele é muito fofo, mano. Já falei, ele é o tipo de cara que se eu não fosse eu, ele ia querer ser igual. O Hã? Cara é preguiçoso a ponto de dormir. Na escada de emergência. Exatamente. Tipo, e quando os outros chegam lá, ele olha assim e fala, você está me incomodando, dá pra você ir embora, por favor? Ai, caralho, esse maluco manda na escola. Pra que ele dorme nesse cara da emergência? Manda fazer uma rampa, cara. Deve ser mó desconfortável dormir num degrau. Manda fazer uma rampa, cimenta tudo. Bom, e a gente vai começando a ver que o Tsukasa vai tendo algo psicótico pela Makino, né? Um desejo psicótico em fuder a vida dela. Vontade de dar o cu. Isso que se chama. É isso, cara. Você tá na sala aí, pô. Sua mãe tá aí do lado assistindo, sei lá o que ela tá assistindo. Bom, no outro dia, a galera começa a cometer bullying com ela novamente, é o mandado do Tsukasa. Ao ponto de jogarem ela no chão do laboratório, jogarem uma cadeira em cima dela, sentarem na cadeira e tentarem rasgar a roupa dela com estilete. Rape. Só que aí, quem tá dormindo lá no laboratório? O cara do Sacramento no Apollo, não. Aí... O super riquinho. Nossa, por que você tem uma tara sexual pra esse carinha? Não, é porque ele sempre tá dormindo no lugar onde tem confusão. O Rui salva ela de novo, né? Ou salva ela pela primeira vez, oficialmente. Dizendo... E a explicação é, eu não estou fazendo isso como um favor a você. Eu só estou aqui porque a escada de incêndio, escada de emergência está sendo lavada. Não é assim. Alerta de tsundere. Ela tá mega assustada porque os caras tentaram abusar sexualmente dela. E a única coisa que ele fala é, a moça da limpeza está limpando a escada. Por isso que eu tentei dormir aqui. Ponto. Eu só tenho uma pergunta, por que eles vão pra escola ainda? Sim, mas pra que ir? Você manda aquela merda. O outro tá diretor. E passa de ano. O outro tá diretor, é. Se você manda lá, você vai querer ficar lá, entendeu? Porque você manda naquela área e todo mundo vai fazer o que você quiser. Mas a gente também descobre que o Rui não gosta disso, né? Desse negócio da tarja vermelha. Ele não gosta muito dessa brincadeira. Se acontecesse alguma coisa assim e eu começasse a mandar no colégio, seria assim também. Ditadura, velho. Durante o dorama, nós vamos vendo que o Tsukasa tem problema com a mãe dele, né? Que a mãe dele, como é a presidente do grupo Donjo... Como ela é a dona do Japão. Tome hoje. A mãe do Tsukasa é igual o pai da Mugi do Keion. Não. Quem manda no Japão é a vovó do Summer Wars. Cara, eu tô começando a achar que a vovó do Summer Wars é a mãe do Tsukasa. Não, porque a vovó do Summer Wars é uma pessoa legal. E a gente também vai vendo que a família dela tem muito problema, né? A família da Makino. Que eles passam o maior aperto do caramba ao ponto de comprar 4 camarõezinhos só porque ela gosta de camarões pra menina poder comer lá na escola de riquinhos. Uma lagosta que eles faziam também? Então, aí, o dia que eles fizeram uma lagosta mega especial pra ela, que apertaram muito pra comprar uma lagosta, o cara veio e pisou em cima. Eu queria bater. Foi nessa cena que eu comecei. Foi nessa cena que eu falei, agora se você não virar a mão na cara dele, eu vendo esse DVD pera, que é pra sua cara. Foi nessa cena que o Paulo me mandou uma mensagem no seu celular dizendo, o Tsukasa é muito pau no cu. Pisa, né, na lagosta da menina lá. E aí que ela declara guerra total a ele. Ao ponto dela ir lá e dar um murro na cara dele. Eu achei muito legalzinho o jeito que ela dava porrada. Tão fofo. Eu não. Alguém poderia chegar e dar um murro nela antes. É, mas foi ela, tipo... Demora tudo ela deu um especial que faz com que todo... quando ela faz isso, todo o resto da humanidade para. O mundo para. Cara, vocês não sacaram. O mundo não para. Ele começa a rodar em câmera lenta. Oh! Porque todos vão olhando pra ela em câmera lenta enquanto ela pula. Alguém ensina esse golpe pro moleque do Hajime no Ippo pra ele no mínimo ganhar uma luta, obrigado? E aí ela declara oficialmente guerra com o diretor e líder do Equipe 48, ou, digo, com o líder. Que bosta, véi! Do Equipe 48. No outro dia, ela está indo pra escola de boa, quando de repente ela é sequestrada. Dão formal pra ela, né? Ela desmaia. E quando ela acorda, ela está toda arrumada numa casa muito chique. Quando ela olha pelo espelho, quem está lá atrás dela? Fred vai pegar você. Não. É o maníaco pervertido do Kodoshi. O maníaco do Arashi. Quando você declara guerra a uma pessoa, o que, que você faz? Joga um avião nos Estados Unidos. Ela com vestido muito caro, faz uma maquiagem muito cara nela, coloca joias muito caras nela. Bom, então, ela fica bonita e ele pega e diz, tá vendo? Até você que é pobre fica feliz quando se veste com roupas bonitas e caras. Ela pega, olha pra ele. O que você tá falando, seu idiota? E sai correndo que nem uma maluca, porque ela rejeita a proposta dele. E ela sai procurando o uniforme dela. Será que ela achou que ia ser tão fácil achar o uniforme dela assim? Ela rejeitou a proposta indecente dele. Transar no telhado, não. Transar no telhado? Eu acho que realmente ele queria isso, mas ele não pediu pelo fato dele ser japonês. Enfim. Seu broxa. O mais legal da casa dele é quem se lembra que na casa dele tem o salão de Hogwarts. Nossa, cara, essa parte eu achei muito incrível, velho. Eu olhei aquela sala, eu preciso de uma dessas aqui em casa. É da hora. Isso não é do Harry Potter, é o Odyssey, é o salão de Hogwarts nevando. Quando ela chega na escola no outro dia, a parede está pintada dizendo que ela fez apenas 5 ou 7 abortos. 6. Nossa. 5 ou 6. 6 ou 7. 6. Ah, ok. 3. 6. Cara, a menina não veio porra nenhuma pra ser tão bulinada. O cara pergunta pra ela, né? O Ryu pergunta pra ela. Ryu não. Rui, né? Rui. Ryu. O Rui pergunta pra ela. Quanto é a diferença do fuso horário Tóquio para Paris? E a Yuki, ela começa a prever lá e zoar a coitada da Makino, que ela tá apaixonada pelo Rui, né? Você gosta dele, não sei o quê, não sei o quê. Perguntem, que série eles estão? Já deve estar no segundo, terceiro colegial, cara. Segundo. Caralho, segundo ano e ainda tão com brincadeirinha, você gosta dele, né, mas que porra, cara. Isso é muito... comum na nossa sala. Cara, na boa, uma vez, quando um amigo meu tava namorando, ele começou a namorar, a primeira coisa que eu vi quando ele se beijou a mina dele foi eu bater as palmas e falar, tá namorando. Você é o caso à parte. Você é o caso à parte, você, cara. Você tá na quinta série, cara. Sei lá, você é o caso à parte. Eu evoluí o cérebro ainda. Tu tem 15 anos ainda, cara. Volta mais tarde. Isso seria eu falando assim, eu falando isso pro Caco, o Caco falando isso pra mim. Olha a cidade. Você é filho da mamãe, cara. Você tá na boa também. Você tá dispensado. A Sakurako vai lá na loja onde a Makino trabalha, né? Pedir desculpa, né? Porque todo mundo da escola tá cometendo bullying com ela por causa da Makino, porque ela defendeu ela, né? E elas vão andando e encontram o Rui olhando um cartaz de uma modelo, né? Protagonista do Paradise Kiss, não. Aí ela vai, a Makino vai até o Rui, né? Toda desconcertada e fala pra ele, então, é o fuso horário do Japão, eu falo pro Brasil, do Japão pra França são 8 horas. Olha, primeiro ela fala 7 horas. Não, 8. Ela fala 7. 8. É que 8 é depois que ele vai explicar pra ela que é o horário de pão. Depois ele fala que é 7. Sério? Sério, eu tô com pausado. Caralho, na legenda que tá com 8. Chega no outro dia da escola, né? Aonde querem atingir todo mundo que fica ao redor da Makino, né? Inclusive, e principalmente, a única amiga que ela tem, a Sakurako. E dão pra ela a tarja vermelha, né? E todo mundo começa a jogar... O que é aquilo, né? Uma maconha? Farinha? Que porra? Cocaína? Cara, todo mundo fumou maconha naquela colégio, então eu acho que é maconha. Caindo, né? Maconha! Aí a Makino entra pra salvar a vida dela, né? Porque ela está correndo perigo iminente de morte. E todo mundo começa a dar porrada nela também, né? Eu fico muito feliz com as agressões nesse dorama. Vamos dar porrada nela. Todo mundo começa a empurrar a menina. Nossa! Você queria que fosse que nem Magiscar? com guarda-chuva, não. Ela pega, joga o ketchup nela, né? E ela rebate o ketchup com uma vassoura, sem licença. Arte ninja. E voa ketchup do sapato do Tsukasa, né? Ô, Caco, não era ketchup, era molho shoyu. Ah, ok. Que whatever, cara. Caralho. Que bosta. Isso, interrompe com coisa inútil. Continua, fode o Caco na edição. Aí ele pega e manda ela lamber, né? Limpar com a língua. Aí todo mundo começa. Lambe. Devassa, cachorrona. Não, e o pior. Aí assim, dava o Chewbacca lá no fundo, insaciável. Eu vi até a cena que ela jogou que o ketchup bateu no sapato dele. Coloquei o navegador grande de novo pra baixar mais um episódio, só fui ouvindo o áudio. Quando eu volto, tá lambe, que porra é essa que eu perdi, cara? E daí ela se abaixando ainda, né? Ela se abaixando, tipo, caralho. Aí quando ela tava lambendo o sapato dele, chega o Rui dizendo que são 7 horas, né, o fuso horário, que é, lá na França estão em horário de verão. Eu não sabia que existia horário de verão em outros países. Claro que existe. Verão tem em todos os países. Eu sei, mas isso. Eu não sabia que tinha essa isso. Parada de horário de verão. Isso que se dá a perder no mundinho dos doramas. Vai tomar no cu, cara. E são todos eles no aeroporto esperando uma pessoa chegar. Quem é essa pessoa, Yuki? É a Todo Shizuka. Aquela modelo que tava, tipo, os posters na parede. E o Hanazawa ficou, tipo, ai meu Deus, como eu quero comer ela. Essa mina, ela estudava na escola, né, que eles estudam hoje. E foi por causa dela que a Makino resolveu entrar, né, por causa do discurso dela. Que as porra, pessoas né? Têm ela que se, ter ela mesma. Ela se focou no inferno por causa do demônio. Discurso. É o advogado do Satanás, cara. Satanás é você. Aí tá rolando uma festa de recepção dessa mulher, né? Como é que é o nome dela? Todo Shizuka. Tá bom. Shizuka Whatever também. Ué, mas você não acabou de falar que queria comer ela, cara? Eu quero comer ela, não quero saber o nome dela. Ah, beleza. Frases de Paulo. Ela é chamada, né, pra balada lá que vai ter da mina. E ela vai toda humilde, porque as minas zoaram ela falando que ela podia ir normal, né? Mas acontece que tá todo mundo foda, com roupas fodas, porque vão ver uma modelo, né? E as minas começam a cometer bullying com ela lá, jogando cerveja nela, né? E, pois é. E o Rui defende ela. Quando chega a mina que o Paulo quer comer, que não quer saber o nome, a Shizuka, ele fala assim, nas três meninas que cometeram bullying com ela, né? Nossa, vocês estão tão bonitas. Bonita, dizendo que eu sei o que, saca uma mangueira do infinito da bolsinha do gato Félix e molha elas. A bolsinha do gato Félix é foda, mano. Pra não dizer que tirou do cu. Porque tirar uma mangueira daquele tamanho do cu é foda, né, cara? Então é. A Shizuka gostou da Makino, né? Porque ela foi mulher ao ponto de enfrentar as três cometedoras de bullying oficial do drama. E a gente vai vendo que o Tsukasa tá começando a ficar afim da Makino, né? Que ele tentou defender ela e tal, mas o Rui partiu na frente, porque o Rui tava mais perto também, né? E por alguma ironia do destino, assim, o Tsukasa é um idiota e ele não consegue falar pra Makino que ela tá bonita ou algo do gênero, né? Aí quando o Rui comenta isso, ele fica todo envergonhado e tenta... O que que ele tentou? Dar um murro nele, né? Que ele tentou? Tentou dar um murro, aí foi aquele negócio meio Cinderela Baiana. Não, para! Não. Cinderela Baiana, não! Resumo, um cai em cima do outro, não, do Rui, da Makino, e eles se beijam, né? A Makino... Não, é engraçado que até os personagens comentam, aí está o ápice da história. O legal é o jeito que eles se beijam, né? Tipo, não. Você acha beijo de novela escroto, meu amigo, você não viu esse? Eu não vi o dorama ainda. Cara, mas sinceramente, drama. Como diz o pessoal, é a coxinha que desce do céu. Nem coxinha que desce do céu. Fala isso. Os amigos, meu. Você é sério mesmo que o pessoal fala isso, cara? Você tem certeza? Tá merda. Você precisa de novos amigos, cara. Só um pequeno conselho, né? O cara não beijou a boca, cara, dela, né? Ele beijou o nariz, né? Até o beijo de Nodame, cara, é mais, sei lá, humano, mais decente que esse. E olha que a Nodama é cebosa, cara. A menina não toma banho, cara. A menina não toma banho. Verdade. Tá vazando sujeira na casa dela por causa do outro, cara. Que absurdo. Continuando o que acontece, ela fica mega conhecida na escola, né? Além de ser a inimiga número um da escola, ela também é a mina que beijou o inimigo dela, né? Praticamente, vamos imaginar, o Bin Laden beijando, sei lá, o Bush, que sendo estranho. Yaoi. A gente entende que a Sakurako, ela, por cometerem muito bullying com ela, ficou traumatizada de ir pra escola, né? E a Makino tem que ir lá visitar ela, né? Porque é o capo que ela tem bullying. Ela está andando na rua e de repente o Tsukasa aparece e tenta dar uma carona pra ela, né? E ela não aceita, sai correndo. Você não foi muito escrota. Foi, não. Ela sai correndo, ele correndo atrás, ela gritando, tipo, meu Deus, cara, querem me estrupar. Parece um maníaco, cara. Parece um maníaco, velho. E do nada... Você quer uma carona? Quando ele tá correndo, do nada ele leva uma porrada. É a irmã dele, né? Como é que é o nome dela? Alguém sabe? Ele primeiro leva um cruzado, depois ele leva um chute nos córneos. É, ela leva, né, a garota pra escola, né? Eu fiz isso porque nós temos o mesmo cheiro. Daí a que não começa a cheirar a própria roupa. Assim, tipo, será que eu tô fedendo? A gente começa a entender que a irmã dele, né, percebeu que ele tá tentando ser gentil com a Makino porque ele é afim da Makino, né? Mas ele é um imbecil que não consegue ser nem gentil com a garota, né? E não consegue nem entender o porquê ele tá querendo ser gentil com ela. A nossa querida amiga modelo do Paradise Kiss vai voltar pra França, certo? Pois é. E a Makino vai até lá pra dar um último oizinho pra ela e começa a implorar, tipo, não vai porque tem alguém aqui no Japão que gosta muito de você, que é o Rui, né? E a mulher já sabia disso. Claro, ué. E ela pega e fala assim, ó, desculpa, mas eu vou buscar meu sonho, né, cara? Eu vou, tipo, ele gosta de mim, ok. Eu vou ser uma advogada mundialmente conhecida. Ele gosta de mim, tipo, o problema é dele. Ele gosta de mim, o problema é dele. Ele que fica aqui e eu não, vou atrás do meu sonho, porque eu quero. Eu acho que não é, tipo, o problema é dele. É tipo, tá, ok, ele não gosta de mim. Mas eu não gosto dele, o que eu vou fazer? Não, quando vocês falaram, eu vou buscar meu sonho, imaginei ela indo na padaria. Foi mal. Eu fui na padaria e o sonho não acabou. De relevante mesmo, a gente tem a cena que eles estão no aeroporto se despedindo dela, né? E o Rui sumiu. O Rui aparece e tudo mais, uma conversinha. Ele vai pra França correr atrás dela, né? O cara que tava brigado com ele, né? Pega e joga uma maçã pra ele. E você não entende muito bem o porquê a maçã. Você pensa, meu Deus, ele é um Shinigami, não. Ele é um Shinigami. E Shinigamis gostam de maçã. É, aí, Ellie, você sabia? Caralho, continua, cara. O Rui gosta de maçã. Então, aí você vê. Merda, cara. A gente sério. Vai ver que o Tsukasa, tipo assim, ele brigou com o Rui por causa da Makino e tal. Mas ele é um molequinho, garotinho, que não tem. Assim, ele tem a. Pera aí, ele parou o carro em cima da faixa de pedra. Esse é passivo de multa, hein, cara. Ele é um idiota, mano. Ele é um idiota. É tipo assim. Cara, quem liga pra multa, beleza? Eu sou rico. Ele é um garoto que sempre ficou sozinho e a mãe dele sempre foi viajando o mundo, porque ela tem que viajar o mundo ao serviço dela, né, ok? E ele sempre se sentiu sozinho e ele finalmente tá apaixonado por alguém que é Makino. Que aí ele pega e marca um encontro com ela, né, pro outro dia. E ela, não vou... Não vou. Aí ela pega e enrola ele, né, porque ela vai dar um rolê com a Yuki. Eu não lembro, quando é que foi que deu um estralo na mente dela e ela resolveu correr atrás dele? Foi só porque começou a chover? Foi por causa que ela olhou assim e tipo assim, na tá mente chovendo. Dela ficou aquele pagodão meloso. Não, tá chovendo. Vou atrás disso, caso. Já pensou? É porque daqui a pouco começa uma tempestade, Arashi. Aí ela vai correndo com o guarda-chuva vermelho dela e pensando, né, não, ele não vai estar lá, ele não é um idiota de estar lá. Tá, ok, ele tava lá sim. Tava no resfriado, filha da puta. Ela pega e fala assim, então vamos ali comer um doce, né, vamos botar uma boquinha ali. Não, você tem que dar um close, não, na verdade um zoom, né, cara de fudido do Tsukasa. Ele tá uma cara de fudido, não, uma cara de fudido esperando ela, que é perfeita a cara dele. Não, ainda daí quando não é cara chega... de fudido, ele tá com cara de desolado, é diferente. Aí quando ela chega assim, tipo, ela olha assim, tipo, Então, daí ele, você tá atrasada, pô. Daí ele chega e dá um abraço nela, ela derrubou o guarda-chuva, daí eles ficam lá abraçadinhos na chuva. Aí eles vão comer um doce, né, num prédio antigo pobre japonês, e eles ficam presos no elevador. Aí você pensa, nunca mais ando de elevador, nunca mais subo pra escada com sombrinhas ou guarda-chuva. Sério que você pensou nisso? Sério? Eu pensei, chefe no elevador, uhul. Eles ficam presos no elevador, né? E eles tentam salvar indo pra parte de cima. Por que eles acharam que indo pra cima do elevador eles vão conseguir se salvar? Tá passando um disco voador lá na hora e abduzir eles ou algo do gênero? Pra ver se alguma porta tava aberta. É o roteiro. Ah, tudo bem. Aí, é pra tudo dar certo. Ele pega e resolve mijar no vão do elevador. E ela, com nojo de ver o pintinho dele, pegou e quase caiu, né? Quase se jogou. Meu Deus, é muito pequeno. Pegou e se jogou. Ela se matou, desculpa. Ela se matou quando viu que era pequeno. Ok, né? Ele pega, consegue salvar ela com a mão que ele não lavou, suja de xixi. Que nojo, velho. Nessa hora eu comecei a pensar, cara, como esse piá é nojento. Ué, nem mas pra limpar na calça, assim, tipo, na roupa. Só dar uma esfregadinha, assim, caralho, na roupa, só pra tirar o cheiro. A menina tá morrendo, cacete. Ele vai lembrar disso. Bom, aí ele começa a passar mal, né? Porque ele pegou uma lactospirose do próprio mijo dele, não? Ele tá com muita lactospirose do próprio mijo. Ele tá com febre, porque ele pegou um resfriado, pegou uma pneumonia do suco e quase morreu. E como todo pobre, ela tem remédio na bolsa. Tudo fodido, ela tem um remédio na bolsa e uma garrafa d'água. Pega e dá pra ela. Frango e farofa. Isso ela só tem quando ela vai pra praia. Ok. A gente vai vendo cena dele, ele adormece, né, no ombro dela, e ela enrola ele com a jaqueta dela, e no final das contas, eles acabam adormecendo juntinhos, e um cara abre, um cara fudido, trabalhador, com cara de tarado japonês. É tipo aquele japonês tarado que vê a menininha japonesa passando com o uniforme da escola e fica babando, tá ligado? Abre, tipo Chewbacca. Tipo, vocês não deveriam fazer isso aqui, se querem fazer isso, vão no motel. Se tivesse sexo no elevador e o elevador tremesse muito, será que ele ia descer? Ok. Vixe, eu acho que ele não ia somente tremer, ele ia ter uma queda livre, mas eles iam morrer com prazer, mas... Ou ia te dar uma subida, né? Cara, o Paulo hoje tá inspirado, né? O Tsukala tentou dar um beijo nela, né? E alguém da escola fotografou. Quem foi que fotografou? Explicou isso no dorama? Eu acho que aquela meninazinha de jovem. Não teria motivo dela fazer isso, teria? Na hora que eu vi, eu pensei que tinha sido as menininhas do bullying. Na verdade, foi um repórter, um daqueles paparazzi lá. Que daí ficou publicado num jornalzinho. Não, foi não, pô. Foi numa folha de sulfite. Não foi numa folha de sulfite. Acho que foi. Ai, beijam aí o dorama. Sim. Aí na escola ela começa, ela tipo se tornou a Hatsume Miku diva da escola, tá ligado? Todo mundo tá pagando pau pra ela. Até o Kaku já disse que a Hatsune Miku é uma diva já. Mas ela é uma diva, só não gosta dela, ué. Ela é a diva dos ataques cimenteiros, o que eu posso fazer? O que você pode fazer contra isso? É. Pois é. O que acontece? Ela tá na casa da Sakurako. Eu vou chamar ela só de Sakura, tá? Ela tá na casa da Sakura e... E aí ela vê o... Chama ela de Gremlin. Ela tá na casa do Gremlin. E tem uma... E tem um álbum de foto. Quem foi o personagem que eu chamei de Gremlin e falaram que era um Gremlin fofo? Quem acha ela fofa? Não foi nesse, droga. Foi outro cast que eu chamei alguém de Gremlin e acho que foi aí que falou. Mas é um Gremlin fofo, ou foi o Kenjiro? Eu acho que foi no Kenjiro. Ah, já sei. Foi mais descagaco, hein? Que você chamou a Matsuirena de Gremlin e daí eu disse, ela é um Gremlin fofo. Todo drama tem um Gremlin pro Kaku Hamani. Ah, mano, mas sinceramente, eu acho a Whatever aí fofinha. Ela é tão bonitinha. Ah, Sakura, pô, Sakura. Ela é buchichuda, ela é mordível. Ai, eu morderia. Eu não pegaria, mas morderia. A Makino, ela vê uma foto, um álbum de foto, né, da escola lá no chão, tenta pegar e a Sakura não deixa, né? Porque, não vai ver, não. Isso deve ser um pornô violento. Ai, que é hardcore, é sketch. Ela gosta de sketch. É laranja mecânica mexendo. É não, cara, é não, cara. É um monte de pôster do Arashi. Ok, que as menininhas lá chamam a Hatsune Miku, Hatsune Makino, pra ir na baladinha lá. Isso, chamam ela pra ir numa baladinha, né? E ainda tem também a conversa dela com o Tsukasa, né, antes. Que eles estão falando do amor dela pelo Rui, que é quando ele finalmente se declara pra ela, né? Tipo, você é a garota que eu aprovei. E também fala o porquê da maçã. Que ele só comia maçã ralada, né? É, o Rui só comia maçã ralada. Mas é um viadinho. Meu Deus, o cara só come maçã ralada porque nunca aprendeu a morder uma maçã. Pro Kanasawaru, que se ele continuasse a comer maçã, ele ia ficar careca. O que não faz sentido algum. Até ele disse que não faz sentido, mas ele só tinha dito aquilo pro ir parar de comer maçã. Não era nem pra parar de comer maçã, era pra parar de comer maçã ralada, né? Aí o Hanasawaru parou de comer as tão amadas maçãs dele. Ele não é mais um Shinigami. Tô. Aí o que acontece? Aí ele pega. Aí tudo explica aquela cena dele jogar a maçã no aeroporto, né? Uma balada japonesa onde toca The Clash e The Shira Stay or Shira Go. Não é essa música. Aí um cara pega e um cara que parece muito Rui pega e dá uma bebida alcoólica para ela. Diz que é chá, né? Chá. Não. E quando ela acorda, ela está nua numa cama. Ô, louco! Ela pega... Não, da hora, não, vida. Não pode ter acontecido nada. Eu fiquei pensando, não, imagina, ele te jogou num quarto do motel, pelada de sacanagem. E o que acontece? Ela vai ficando mega famosa na escola depois de ser currada pelo maluco lá, né? Daí eles mostram as fotos do Tsukasa, quer dizer, pro Tsukasa, e o Tsukasa fica muito puto da cara. Até porque quem não ficaria, né? Pô, você é um garotinho que sempre foi rejeitado por tudo e por todos. Por todos é foda. De repente por você. Todos. De repente você pega e se apaixona por uma menininha pobre que todo mundo diz que ela só quer o seu dinheiro. Quando você finalmente encontrou ela, você descobre que ela acabou de ser currada na outra noite por outro cara. Como é que você ficaria? Bom, aí eles resolveram fazer a F4 resolveu fazer um pelotão de ajuda a ela, né? Pra descobrir como é que isso aconteceu. Por que isso aconteceu, né? Pois é. Porque a Makino, ela se tocou porque alguém tirou aquela foto. Porque a foto tava de frente, né? A foto dela com um cara peladão do lado dela. Carinha do chá, como é que é o nome dele? Eike Batista do chá, cara. Nishikado só tirou. E o Nishikado, a Makino e a Yuki vão até a baladinha lá, né? Enquanto a Akira fica com a Yoko Ono lá na loja de doce. Ele tirou do chá e já era. Só que teve um problema. Quem descobriu o que tá pegando no romance do Tsukasa com a Makino e que ela tinha acabado de ser currada por outro cara? A mãe dele, a Dama de Ferro, futura imperadora do Japão. Eles descobrem, né? Primeiramente descobrem que é o cara e quem... Eles descobrem já quem foi que pagou pra, pro cara lá fingir que comeu ela? Ainda não. A Sakura chama ela, a Makino, pra ir na casa dela porque o Tsukasa tá lá pra pedir desculpa, certo? E aí, eu não entendi isso. O que que tem a ver o papel que tem no vestido da Yoko Ono cair e ele se lembrar de quando eles eram crianças da Sakura? O momento, foda-se, vou colocar isso aqui, ninguém pode me pedir. Sim, a gente conhece a historinha da Sakura, né? Uhum. E o que que tem a ver a Sakura fazer aquele monte de plástica? Tudo bem, ela era feia, ok. Ela pegou e fez um monte de plástica desde o tempo do jardim de infância, porque o Tsukasa falou que ela era feia e empurrou ela. Mas que coisa mais ofensiva, sua feiosa, Butaro. Ela foi lá e mudou a cara toda, virou um gremlin. Ela sequestra a Makino, né, e manda o Tsukasa ir lá na escola sozinho tomar porrada dos caras. Ah, é, mas antes ela mostra o que era aquele livro. Era o livro da escola, que ela rasgou a foto dela com a faca, né, e mostrou ele tomando uma porrada violenta pra salvar a Makino, né. E é nessa hora que chegou o ápice da gente falar, ok, ele quer comer ela mesmo. Não, digo mentira. Ok, ele gosta dela mesmo, né. Pois é, porque ele apanhou um monte e uma carrada, coisa que ele nunca tinha apanhado na vida por causa dela. Pra dizer que amava ela, né, pô. O cara, ele não sabia chegar e falar, eu te amo. A gente tem a volta do Rui, né? O Rui volta pro Japão. Ele já não tava recebendo mais tanta atenção da Shizuka. E depois ele descobriu que ela ia se casar com o primeiro... Eu vou explicar porque o Rui voltou pro Japão. Porque a mulher que ele tava pegando deu o pé na bunda nele. Pronto. É isso. Ela ficou noiva do primeiro ministro da França, né? É. Exatamente. Foi por isso que ela voltou. Ficou noiva do Nicolas Sarkozy, né, cara? Ela ganha o celular dele, né? aqui que é um celular dourado que o toque é a Marcha Imperial. Ok, todo mundo sabe como é a Marcha Imperial. Chega! Ela pega e tem um encontro noturno com o Rui, né? Que o Rui quer trocar uma ideia com ela e explicar por que voltou, né? E ela pega e deixa o celular cair lá e... Porque no outro dia ela iria pro zoológico com ele, a Yuki, o namorado escroto da Yuki. Ele é mais escroto porque ele trata mal a Yuki. Tsukasa, né? E a Yuki também. E fala que não sabe por que um cara como ele, rico, tá com a Kamakino. Eu ia chamar ele de Maeda. Tá com a Makino, que é uma menina sem graça. A Dama de Ferro vai até a casa da Makino, né? Oferecer quanto? 30 mil ienes. 30 milhões de ienes. Pra que ela se afastasse do Tsukasa. Aí a mãe dela pega e joga sal em cima da Dama de Ferro, né? Ela pega e fala assim... É, porque uma pessoa ruim que nem você tem que ficar muito salgada mesmo. Aí quando a Dama de Ferro sai... A Makino chega perto da mãe. Mãe, obrigado por você defender o Ike. Mesmo não tendo entendido a última frase, muito obrigado. Não, ela fala, se você mexer com os pobres, vai ficar salgada. É legal, enfim. Porque mostra que aquela família criou uma guerra contra a mãe, né? Criaram uma guerra contra a dona do Japão, né? Enfim. E também a gente tem que lembrar que o Tsukasa já ficou sabendo que ela se encontrou com o Rui, né? Porque, na noite passada, porque ele pegou e perguntou, né? Você tava sozinha quando atendeu o telefone? Tava sozinha, sim. Tava. Daí o Tsukasa tentou ligar pro celular que ele deu pra ela, e daí tava com o Rui. Oh. Aí ela pega e vai pra aquela ceninha dela na escada de emergência, e ela acaba e o Rui acaba abraçando ela, né? E o Tsukasa vê isso e fica com um putaço, né? Porque, tipo, então foi por isso que você terminou comigo? Porque sim, eles terminaram. Mas ela terminou, na verdade, porque ela porque o Tsukasa meteu a porrada no namorado da Yuki. Ela ficou putaça, porque ele não explicou o porquê, né? E ela terminou por isso, e ele pensou que ela terminou pra ficar com o Rui, né? Até que o Rui pergunta, você gosta dele? Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei. Então por que você não fica comigo? Eles resolvem fazer ter um encontro, né? Aí a Makino com o Rui. Saúde. Kate Sway. E quem tá seguindo eles? Escaça. 007. E a Sakura, né? E tem uma ceninha idiota que o Rui vê ela, a ver a Makino urinando no banheiro. Ela dá um grito assim, tipo, muito. Fuslotar. Foda. Tipo, você me viu da pior maneira possível, de calcinha baixada, e todo mundo olha pra ela. Rodrigo, se fosse você nesse momento, como você faria? É, se o Rui tivesse entrado no banheiro e tivesse com essa calcinha baixada, o que você faria? Porra, foi aquela da Yoko Ono falando com a Kira sobre a rena do Papai Noel. A rena do Papai Noel, não, verdade. É perfeito. Aquela cena, tipo, a coisa mais nonsense do anime inteiro. Whatever, cara. Quando ela começou a falar do Papai Noel, eu pensei, ah não, mano, tu não deu Papai Noel também não, né, cara? Ela deu pra Rena. E alguém me explica uma coisa? Cenas depois. Por que que a F4 começou a sair na porrada? Pra se divertir. Porque todo mundo decidiu, já chega desse negócio de amor, vamos todo mundo meter a porrada em uns calma, outros. Calma. Vamos pôr uma listinha do porquê. Isso. Vamos fazer uma listinha das razões pra eles brigarem. Primeiro, o Hanasawa Rui começou a falar um monte de merda sobre a Maki no Tsukushi. Aí o Tsukasa bateu nele. Aí o Akira tentou separar, dando sermão. Aí o Tsukasa disse, foda-se seus sermões. Aí o Akira começou a bater no Tsukasa. Aí o Sojiro pediu pra ele parar. Aí ele começou a bater no Sojiro. Aí quando todo mundo já tá brigando. Que os quatro filhos mais influentes do Japão, que mandam na escola, saíram na porrada por causa de uma menina pobre da testa grande. Sim. É o mundo, ele dá volta. Eles são ingênuos. Não, cara. Um só come velha e o outro é um filho da puta. Eles não podem ser ingênuos, cara. Eles não podem ser os herdeiros do Japão, senão o Japão... É por isso que o Japão tá como tá hoje. Só um é ingênuo, pô. O Tsukasa, que ainda não comeu ninguém. Agora eu lembrei da música do Mamonas Assassinas. Ainda não comi ninguém. É, cara, ele tá no raio de suruba, né, cara? Ele não comeu ninguém ainda. E o pior é que já passaram a mão na bunda dele, ok? Eles fazem as pazes, né, Orever? Comer maçã. De onde eles tiraram aquela maçã? É, eu acho que eles foram na feirinha comprar assim que amanheceu. Ah, que falta então que fazer. Vamos brigar a noite inteira e depois vamos comprar uma maçã. A Makino, o pai da Makino foi mandado embora, né? Sim. Por quê? Porque quando eles declararam guerra pra dona do Japão, a dona do Japão olhou pra emprego dele e diga: tô cagando pro seu emprego, você tá embora, tá despedido. E não é só isso, né? Ela também tira a casa deles, porque a casa era da firma, né? Não, porque a casa era fornecida pela empresa. Então, aí ela também proíbe dele de arranjar um emprego, a velha manda no Japão inteiro mesmo. Tem uma dívida de 5 milhões de ienes. E ela tira a loja também, né? A loja de doces. Daí eu ela só cancela todas as encomendas de todo mundo. E que a máquina agora ela tá procurando criar uma doida um emprego, né? Pra ela poder ajudar a sustentar a família. Que é quando surge a ideia dela participar do torneio lá, do concurso. Qual é o nome do concurso? É, Team of Japan. E antes ela arranjou briga com a mãe dele, né? Poxa. Adama de Ferro. Aham. Uhum. Ela foi até a empresa de dela pra brigar com ela, tipo... Pra mijar na cara dela, né? A melhor estudante japonesa. E ele é separado por 3 etapas. Primeira etapa, beleza. Segunda, inteligência. Terceira, é... Afazeres domésticos, não? Afazeres domésticos. E daí, tipo, a Tsukushi é uma inútil na vida. Ela não faz porra nenhuma disso. Chamou a irmã dele, né, dos Estados Unidos pra... Pra ajudar. Pra ajudar. Porque ela já foi a vencedora do torneio, né? E aí, a mãe dele também, né? E a modelo lá da Tsukushi também. Máquina não sabia fazer porra nenhuma. Porque ela foi criada como gente pobre. E daí foi tenso. E pobre não sabe fazer nada. Por isso que o Brasil tá do jeito que tá, né? Por isso que o dólar tá do jeito que tá. E o Kaku também não sabe fazer porra nenhuma. Então... Oh! Não, você sabe editar o cast. Nossa, que merda. Eu não sei fazer porra nenhuma, realmente. Além disso, o F4 também tá ajudando a máquina com os problemas da família dela, da loja, essas paradas aí. Daí chega o tão, tão esperado concurso, onde tá o F4 e ela se encaminhando para o camarim. E ela encontra a noiva do Tsukasa. Qual é o nome dela? Kurimaki, a mãe do Tsukasa, que falou pra ela participar. Só pra Tsukushi perder. E a Sakura também entra, né? A Gremlin também entra no concurso. A gente começa o torneio, né? Lá, o concurso. Só por causa que a Tsukushi estava lá, a sorte dela, naquele ano, colocaram mais uma fase, que era o talento. Bom, bora lá. Qual é a primeira prova? Talento. Talento, né? Todas as meninas vão mostrando seus talentos, suas habilidades. Uma toca violino. Tem nego de todas as escolas do Japão, né? Vou explicar isso, não só da escola dela. E tal. Mina tocando violino, mina... fazendo equilibrismo, tocando piano. Qual seria o seu talento, Pekari? Meu talento? De mangá. O Rodrigo, correr que nem um macaco. Por aí. O Dayuki seria o mesmo da máquina, né? Não, pendurar argumentos internos no varal. O meu seria dominar o... Por que você não fez isso ainda? Porque eu não participei do concurso de beleza ainda. A vez da máquina, e ela pensando, o que, que eu vou fazer? Daí aparece o carinha lá, falando, máquina Tsukushi, você tem que ir pro palco agora. Aí ela olha, tipo, pra ele, já sei o que eu vou fazer. Aí ela arrasta ele pro palco e meio que grita, eu vou ensinar a como se defender de um tarado. Aí ela começa a espancar o cara em cima do palco. Não, eu vou ensinar como se defender de um tarado. O que, que o cara faz? Coloca a mão no ombro dela. Meu Deus, vai ser um... Meu Deus, vai ser um tarado. Aí, que tem o segundo? A segunda prova é de roupa, né? É de beleza, que é no caso as roupas. E que a da... Que são várias roupas italianas e que as meninas que sobreviveram à primeira fase teriam que escolher... Correr até o camarim. Não são roupas italianas, são roupas da França, de Paris, uma coleção de Paris. Ah, ok, tudo Europa. Teriam que correr para o camarim, se vestirem, voltarem e desfilarem como modelo. E a que a Makino escolheu, as 3 meninas cometedoras de bullying oficial da escola vão lá e rasgam. Pergunta, a entrada do camarim para um torneio tão importante no Japão é liberada? Como assim? O camarim pro torneio, um torneio tão importante pro japonês, né? Que é estudante mais foda do Japão. O camarim é liberado pra qualquer um entrar? Não sei, cara, mas sei lá. As cometedoras de bullying. As cometedoras de bullying não estavam no torneio. Que se foda de um drama, não tem lógica. Tudo bem. Aí a Makino sobrevive, né, com a roupa toda rasgada, porque o estilista francês achou magnífico. Não, ele começou a ter um ataque lá no palco, né? Tô dizendo no público. Aí começou a franga lá. Qual era a terceira prova mesmo? A terceira prova era a inteligência. Era fazer um... discurso em inglês. sobre as crianças tristes, né? Crianças infelizes. Crianças infelizes. Triste e infeliz é a mesma coisa, pô. É. Que aí a Makino fez em japonês e a Sakura ajudou ela a passar pra inglês, porque a Sakura foi eliminada no outro, né? A roupa. É. O resumo do discurso dela, ela falou dela mesma. Porque ela é uma criança infeliz. Oh! Quer um abraço, oh, filha? Quer um abraço? Você conhece seus olhos de peixe, pô. Engraçado foi o jeito que daí, tipo, resolveram quem ia vencer essa parte, né? Estilo Akira Toriyama de decidir uma luta. Joaquim. Quem? Pô. Tipo, dentre quatro colocadas, eles resolveram decidir no Joaquim Pô. Não, o melhor foi o crítico da Makino, que ela jogou tesouros, outras três colocaram papel. Foi tipo, ela roubou o D20 e tirou 20. Ficou duas, né? Ficou a Makino e a futura noiva do Tsukasa. Tsukasa. A quarta prova era cuidar de criança, né? Cuidar de crianças. Que era a prova extra. O que aconteceu com a prova de afazeres domésticos? Então essa é a prova de afazeres domésticos. Cuidar de crianças. Ah, seu Xelão! Enquanto a futura noiva do Tsukasa, que eu já esqueci o nome de novo, levou as crianças pra tocar piano, quatro pivetes foram incomodar a Makino, né? Que seriam os novos F4. Muito engraçadinhos eles. E ela começou a zoar eles. Ela começou a zoar eles, né? Tipo, seus pirralhos, riquinhos, não sei o que. Falou a mesma coisa que falou pros crescidos F4. Aí ela começou a usar uns brinquedos e dizendo, tipo, vocês não sabem fazer isso, porque vocês não saem do videogame o dia inteiro. Olha só que legal fazer isso. Daí ela começou a brincar com eles. E todos os outros que estavam. Era pra ver quem divertia mais as crianças, né? As crianças iam votar pra ver qual fez elas se divertirem mais. E todas as crianças que estavam se divertindo com a futura noiva do Tsukasa, cantando musiquinhas idiotas e lendo livrinhos de princesa Disney, foram correr pra brincar com a máquina. Pra. É, exatamente. Aí eu não ficou, tipo, meio de lado, assim. E a máquina foi burra de chamar a outra pra brincar com elas. Tipo, você é minha. Eu tô competindo contra você. Vem cá me ajudar a perder. Vem cá me ajudar a perder. Porque eu quero realmente perder meu namorado pra você, seu vadia. Porque foi um acordo entre a mãe dele e Tsukasa com ele, né? Que se ela perdesse, ele iria pros Estados Unidos estudar administração, né? Uhum, administração durante 3 anos. Em Nova York. As crianças vão votar em quem é melhor e deu empate, porque as crianças não souberam escolher, crianças são burras, nunca sabem escolher nada. Daí foram pelo sistema somatório de pontos. Que é totalmente random. Porque nunca falaram quantos pontos elas ganharam. Ninguém nunca falou em pontos. Eu fiquei pensando, elas estavam ganhando pontos? Mas assim, acho que eu entendi esse lance de pontos. Alô! Merda. Se for pra mim, eu não tô. A Makino, a inimiga da Makino, né, a concorrente dela ganha, mas a Makino, ela conquista o coração de toda a plateia, né, tipo, você é foda aí, não sei o quê. Tá rolando uma festa, né, comemorando o segundo lugar da Makino. Quem é que comemora o segundo lugar, pô? O segundo lugar é o primeiro dos últimos. É a posição mais bosta que existe, até o terceiro lugar é melhor. O primeiro dos últimos, segundo lugar. E ela liga, né, pro Tsukasa tentando, pô, cadê você, não sei o quê, não sei o quê, ele não aparece. Realmente relevante, vamos lá, ele vai viajar realmente pros Estados Unidos, né? Uhum. Ele pediu pro Rui ir avisar pra ela e deu um colar pra ela com Saturno, né? Um pedido de Saturno. Ela vai correndo até o aeroporto particular da família dele. Inverossímil, mas que isso impossível. E vai correndo vai correndo acompanhando o avião, mas inverossímil ainda. E a velha pega e fala assim: para o avião aí que eu esqueci meu óculos escuro. Ok. E rola a maior ceninha deles dois conversando nos últimos minutos do dorama. Ao pôr do sol, que ele foi. Ela é a menina que ele escolheu, e que não sei o quê, que eles se amam. E o que eu tenho a dizer é fim do drama. Ah, bom, comentário é que vai passando o que aconteceu, né? O Akira fica com a Sakura, a Yoko Ono fica com o retrato do antigo marido dela, o carinha do chá fica fugindo da Yuki, e o. A Makino manda pra ele lá um biscoito com a cara dele, e coisinhas whatever. Vamos lá. Considerações finais do dorama, Rodrigo Biscatti. Olha, eu posso dar a minha versão do dorama? Ué. Minha versão do final do dorama? Então, o que teria que ter acontecido lá? A minha visão, a minha opinião de merda sobre o final, como deveria ter sido o final. O Tsukasa, ele deveria ter ido pros Estados Unidos, e a Makino não deveria ter ido atrás dele. Ou deveria ter ido, e o Tsukasa deveria ter simplesmente foda-se, indo para os Estados Unidos e não parou o avião. Aí apareceria um negócio de 3 anos depois. Para a total, máquina... né? Que você quer. Calma. 3 anos depois. Aí a máquina ficaria, sentaria no mesmo café que o Tsukasa mandou ela sentar para sair com ela naquele dia. Ela sentaria no café, aí ela olharia lá no outro lado do café e veria o Tsukasa. Pronto. Novela da Globo Wins. É, só que é desconsiderando a segunda temporada. Essa é a minha opinião de como deveria ter sido o final. É, ele tá desconsiderando a segunda temporada porque ele não viu ela, né? Sim. Claro. Bom, bora lá. Mas sua consideração, Rodrigo. O que, que você achou do dorama? Olha, eu gostei. Eu realmente gostei mais do que o Majestade. Tá. E principalmente porque são atores de verdade. Ou seja, dá gosto você assistir e não ter aquele tem um tipo cantor de... ali no meio. Tá, mas não ele tem que ter de interpretar de merda que teve no Majin Tsukasa. Mas a Tsuko também é ator. Quer dizer, ator. Só a Maeda? Mas é que no Majin Tsukasa as pessoas não sabem muito interpretar. Vamos falar a verdade. O que aconteceu no Majin Tsukasa? Elas estão ali porque é o dorama inspirado no Eikibi 48. Sim. Mas bora lá, Yugi, que você achou do Hanyu Rinango? Eu acho que eu gostei muito de... Eu acho que eu gosto muito de doramas... Por causa do Hanai Yoridango, porque ele foi, tipo, o melhor dorama que eu assisti até hoje e eu não achei nenhum que ficasse no mesmo nível, entendeu? Certo. É muito foda, muito foda. Olha, Kai? Cara, o que eu tenho a dizer é simplesmente foi um dorama que realmente me prendeu. Eu consegui assistir e, tipo, amei. Tipo, quantos você assistiu até hoje? 2. Hanai Yoridango e mais Kagaku. Mas, cara, realmente... Mas pra ser o segundo e conseguir me prender, tipo, fazer eu vibrar na tela, vibrar ali assistindo, ficar torcendo, foi o primeiro. Então, tipo, pra mim, realmente foi um drama super legal. O tempo voava. Cara, eu também gostei de Hanyu Rinango, bem melhor que o Mais Kagaku, hein? E eu não sei, cara, eu gostei bastante de Hanyu Rinango. Eu vou procurar o anime de Hanyu Rinango pra ver se é parecido. Obviamente não vai ter o valor cast do dorama, do anime, né? Porque, porra, a gente falou do dorama já. Vai ter uma segunda parte do dorama. Vamos falar da segunda temporada. E do filme, né? Que o filme conta o final da história. Porque ele merece. E, pô, é isso aí. Você que nunca viu um dorama na sua vida, eu acho que o bom de você começar com um dorama não é com Majin Kagaku, que nem a gente, é com o Hanyu Rinango. Tipo, eu comecei com Hanazakari no Kimi Tachie, mas... Na verdade, eu comecei com My Boy My Hero, né? Eu comecei com Majin Tsukaka. Eu comecei com mais foda. Eu comecei com mais foda, desculpa aí pra vocês. My Boss My Hero também é um bom dorama. Pra quem quer começar, né, o My Boy My Hero... Ele é foda. E simplesmente quando o George? 3, né? É isso aí, alguém tem alguma coisa pra falar? Não. Assistam doramas. Busquem conhecimento. Falou isso. Busquem conhecimento. Depois do recado do ET Bilu, nós fomos. Beleza, agora é Yuno. Peraí, deixa o rachador passar ali na casa do Paulo. Rachador. Como é que vai o rachador? Que merda foi essa? Que merda, mano. Vocês nunca assistiram Pica-Pau, cara? Eu já assisti, por isso que eu falei que merda, mano. Olha o rachador de novo aí. Como faz o rachador? Que merda, mano. Assim, o Goku ganha. Goku? Lógico. Goku é Goku. Eu quero mostrar pra você. Ler, na verdade. Deixa eu ver se eu acho, né? Se eu não achar. Tá. Que giro brisando. Ele pega, fica. Ele fica com o vidro fechado. Pode! Fechado pode! Pode! Pode! Pode! Ele chega de gente, eu comprei um iPod!